A justiça é nosso lema, nosso objetivo, que nos traz a clareza de ideias, moro? Ao contrário daqueles que não entendem que a realidade é obscura, cruel e um tanto selvagem. Nossa essência é inspirada em nossa denúncia, nossos relatos não são feitos para pouco caso. A mídia que é imposta nos empurra somente pra baixo, a hora é agora, somos nós, fatos reais. Realidade acima de tudo, nós não falamos absurdo, apenas o que convém. Não viajamos pro além, temos os pés no chão. A verdade já foi dita e passou em vão. Em um passado não distante, em 92, alertamos os conflitos, esforços ativos, a matança de detentos, o cheiro da morte. 95, pode crer, ainda está forte. A podridão circula no mundo deteriorado, desajustado, e assim nosso grito ecoa. Relatar o idiota é o que sobrou de consolo. O poder da palavra é nossa única arma, expressão agressiva, verdade que se cultiva. Nada mais, nada menos que fatos reais. Espero que nossas palavras não sejam em vão, porque é tempo de conscientização. É tempo de conscientização. Chame baseados em fatos reais. É tempo de conscientização. Chame baseados em fatos reais. É tempo de conscientização. Chame baseados em fatos reais. É tempo de conscientização. Chame baseados em fatos reais. Já falamos do Carandiru e seus problemas, agora estamos aqui para abordar outros temas, fazendo um trabalho de conscientização para que a situação um dia se torne mais amena. Vamos mostrar que somos inteligentes e que a inteligência pode vencer a violência. Só depende de nós mesmos para que isso aconteça. A cabeça de cada um é a sua sentença. Abordando fatos que acontecem na cidade, alertando sobre atos da sociedade. Extermine aborto, drogas, injustiça social. Carandiru, Zona Sul, Candelária, Vigário Geral. Não aumentamos nem inventamos o que vemos nas ruas. Apenas falamos a verdade, a consciência é sua. E queremos dizer a toda a população que é tempo de conscientização. É tempo de conscientização. Chame baseados em fatos reais. É tempo de conscientização. Chame baseados em fatos reais. É tempo de conscientização. Chame baseados em fatos reais. É tempo de conscientização. Chame baseados em fatos reais. A ficção não se encaixa em nossa levada. O que falamos é trazido das ruas pra casa. É tudo cru, é como vemos, e assumimos o que falamos, e não fazemos nenhuma média. O meu nome é MC Lee. Fatos reais e nada mais será dito aqui. Em linguagem simples e clara nós explicaremos de todo esse sistema qual a visão que temos. Está em nossa negra lista esse sistema racista, esse sistema imoral, sensacionalista. Não sou nenhum fanático nacionalista, mas também não quero ser visto como um tipo de anarquista. Por isso digo a vocês qual é o meu ponto de vista. Nada de paus e pedras, devemos ser pacifistas. Vamos lutar por nós, usando apenas a nossa voz, mantendo sempre nossas vozes unidas. E essa, quem sabe, será uma das poucas saídas de melhorarmos as nossas condições de vida. A liberdade de expressão é nossa alternativa. Vamos, que a hora é agora, vamos ter voz ativa. É tempo de conscientização. Chame baseados em fatos reais. É tempo de conscientização. Chame baseados em fatos reais. É tempo de conscientização. Chame baseados em fatos reais. É tempo de conscientização. Chame baseados em fatos reais.